RMP, rubrica da música portuguesa. Fátima Ferreira já foi aqui falada pelo seu grande sucesso Adeus à Vida, mas como nem só de tristeza se faz a vida, hoje trazemos um registo completamente diferente desta cantora. Ora, ouçam lá esta batida. Não ficaram logo a bater o pezinho ou com a anca a dar? Ah, não foram os únicos, eu cá nem me consegui controlar. Fiquem a saber que esta música tem uma lição de moral. Portanto, é todo um novo nível para Fátima Ferreira. Uma música que tem mensagem e não é a dizer aos familiares que vai morrer. Não é, não. Adeus, mãezinha, vou deixar teus braços, o carinho teu. Está perto a hora de partir. Contigo choro e vou para o céu. Calma, já provamos que a senhora não morreu depois de lançar este disco. E isto é um programa animado, não vamos andar para aqui a falar de coisas macabras. Toca animar, DJ. DJ, bota som. Ou seja, o disco Eu Canto a Portugal, de Fátima Ferreira, tem uma música de despedida da vida e outra que faz justamente juízes de valor em relação àqueles que tomam um rumo errado à sua vida. Fátima, tem que fazer um desenho ou percebes a hipocrisia da situação? Mas vá, vou dar um desconto porque eu até estou curioso com o que é que aconteceu. Uma música tem uma mensagem que é para todos nós, todos aqueles que mergulhamos regularmente na noite boémia. Ora, que levanta a mão quem já foi sair à noite e deu por si na boémia, requintada, a gastar uma catrefada de euros com um copo com uma misturada qualquer de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Hã? Ena pá! Tanta mão no ar, que surpresa! Vá, baixem as mãos que eu não quero que pensem que o A330 é só ouvido por bêbados. Vamos antes ouvir o conselho que Fátima Ferreira tem para todos vocês. Atenção! Isso. Ponderem, mas espera aí. Dois caminhos paralelos jamais se encontrarão. Hã? Não devíamos ir por um caminho noutra direção? É que pronto, os caminhos podem não se encontrar, mas vão dar a sítios muito próximos, certo? Aposto que vocês ponderam sempre que se enfrascam em gins tónicos e na próxima vez ficam-se pela cerveja. No fundo, se calhar, é esta a lição. É esta a lição desta canção. Se beberem muito e tiverem ressaca, experimentem com outra bebida. São capazes de ficar com ressaca na mesma, mas olhem, dois caminhos paralelos nunca se encontram. A ressaca provavelmente vai ser diferente. Pode ser que encontrem a bebida que vos fará sorrir de manhã, mas aposto que não vos vai fazer sorrir tanto quanto a saída desta canção. Se não fizer, por favor, ponderem.